Caríssimos irmãos e irmãs, o terceiro domingo do tempo comum foi instituído pelo Papa Francisco como o domingo da Palavra de Deus. E o próprio Papa explicou o motivo da sua decisão para encorajar, são palavras suas, a leitura orante da Bíblia e a familiaridade com a Palavra de Deus. Isto é, que queiramos dar mais importância à Sagrada Escritura, à Bíblia, e, de alguma forma, queiramos adquirir uma visão do mundo que ela nos permita ter, que, no fundo, é uma visão mais aproximada de como Deus nos vê, uma visão mais aproximada da realidade. Dá-nos uma sabedoria que permite olhar para o mundo com um olhar que está um pouco por acima das modas ou das opiniões públicas mais ou menos comuns, às vezes conhecidas, outras vezes não conhecidas. E também parece óbvio que nós sempre damos mais tempo e mais atenção, prestamos mais tempo e atenção àquilo que realmente nos interessa. Se nós, sei lá, soubéssemos que Deus nos falava todas as semanas através de um podcast de 10 minutos, se nunca ouvíssemos o podcast, seria sinal de que não estávamos muito interessados naquilo que Deus tem para nos dizer. E pelo contrário, né? Se ouvíssemos, seria sinal de que nós queremos saber tudo o que é possível saber sobre aquilo que Deus tem para nos dizer. Pois não há podcast, mas a Palavra de Deus ficou escrita para sempre, uma carta que nos chega da eternidade e é dirigida a toda a humanidade e também a cada um de nós. Por isso, este dia da Palavra de Deus é um dia muito bom para encontrar novas razões, ou reforçar as que já temos, né, para sermos leitores assíduos da Palavra de Deus. E as leituras da Missa de hoje favorecem encontrar esses motivos. São Lucas, no Evangelho que acabámos de escutar, explica que, para escrever o seu Evangelho, procurou indagar cuidadosamente os factos e fê-lo para que tenhamos um conhecimento seguro do que nos é ensinado. Portanto, os Evangelhos não são uma história bonita, piedosa sobre Jesus, uma espécie de relato fantasioso, mas com boas intenções, que serviria para inspirar-nos uma boa conduta ou ter bons sentimentos. Embora faça tudo isso, os Evangelhos expõem a verdade dos factos e a verdade do que Deus nos quer transmitir através desses factos. Eu lembrava-me agora de uma pequena história, que já contei muitas vezes, de uma criança que quis um dia falar comigo, de uma criança de 7 ou 8 anos, ou talvez menos, e que referia, começou assim a dizer, a minha mãe todas as noites conta-me histórias de Jesus. E acrescentava logo a seguir, porque contou-me isto em duas ou três ocasiões. Mas são histórias verdadeiras. Isto é, não são contos ou fantasias que também conta, também me relata noutras ocasiões. Estas de Jesus são histórias verdadeiras. A criança dizia-o de uma forma muito simples, mas realmente o Catecismo diz o mesmo. Os livros inspirados, a Bíblia, ensinam a verdade. É claro, como bem explica um autor muito conhecido, às vezes é preciso distinguir entre o que a Bíblia ensina e o que encontramos na Bíblia. Há aspectos que encontramos na Bíblia e que são um reflexo de uma cultura, de um modo de ver o tempo, mas não correspondem aos ensinamentos essenciais que Deus nos quer ensinar. Se eu vos perguntasse o que é que a Bíblia nos ensina sobre o cuidado a ter ou o modo de relacionar-se com os inimigos, eu penso que todos saberíamos dizer que a Bíblia pede que os perdoemos, que os saibamos amar, que os perdoemos 70 vezes 7, etc. Claro que encontramos, sobretudo no Antigo Testamento, relatos de como o povo de Israel dizimou os inimigos. Isso encontramos na Bíblia. É isso que a Bíblia nos ensina, a dizimar os inimigos? Não. E como é que sabemos a diferença entre uma coisa e outra? Entre aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que encontramos na Bíblia? Em grande parte, conhecendo a tradição e o magistério da Igreja. Encontramos nas leituras de hoje, na primeira leitura e no Evangelho, precisamente esse modo de estar atentos à palavra de Deus, de forma que ela seja recebida com o mesmo espírito com que foi escrita. Isso o magistério ajuda-nos muito, os ensinamentos da Igreja. Já no Antigo Testamento, ouvíamos como na leitura da palavra de Deus ao povo que tinha regressado da Babilónia, depois de tantos anos sem ter assim um momento em que pudessem escutar de forma solene a proclamação da palavra de Deus, ouvem-na com gosto, com alegria, com comoção, e disse que os levitas liam com clareza e explicavam os ensinamentos ao povo. E no Evangelho, depois daquela introdução de São Lucas, começa-se a narrar os primeiros passos da vida pública de Jesus, e hoje ouvimos a sua entrada na sinagoga de Nazaré. Vai lá ao sábado, como era o seu costume, diz o Evangelho. Portanto, o Senhor fazia isto com frequência. E, com frequência, todos os sábados, provavelmente, lê uma passagem do profeta Isaías e depois explica. Mas explica de uma forma deslumbrante. Limita-se a dizer, pelo menos pelo que sabemos do relato do Evangelho, hoje cumpriu-se mesmo, hoje cumpriu-se as palavras que acabaste de escutar. E assim, com essa explicação, podíamos dizer, de Jesus, aquelas palavras, que sim, que eram entendidas pelo povo, ganham um novo relevo, uma nova cor, uma nova profundidade, sempre de acordo com a verdade. Em setembro de 2020, o Papa Francisco escreveu uma carta lindíssima sobre São Jerónimo e o seu amor à escritura. E nessa carta, também evocava a passagem do etíope que ia num carro a ler o profeta Isaías. E recordava como o diácono Filipe se aproxima dele e lhe pergunta se ele percebe o que está a ler. E o etíope responde: como poderei compreender sem alguém que me oriente? Pois esta convicção de que precisamos, ou que nos faz muito bem, seguir a Igreja para podermos entender melhor a palavra de Deus, é uma indicação valiosíssima. É bom ler as notas, né, das Bíblias que temos, porque ajudam a esclarecer alguma coisa, e também por esse motivo estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, que por si tem uma eficácia extraordinária quando se ouve com o coração aberto, e também para aceitar alguma explicação que nos possa orientar, né, a tirar mais partido daquilo que estamos a ouvir. Claro que nos ensinam muitas coisas, a palavra de Deus, mas sobretudo ensina-nos a conhecer Jesus. Para além de ensinações, conselhos práticos e de coisas que possamos levar para o nosso dia, como também ouvíamos que os levitas aconselhavam a levar para as suas casas, não é? Os ensinamentos, aquilo que tinham ouvido, fazendo uma refeição alegre, uma refeição abundante, e que pudesse servir também para aqueles que não o pudessem preparar, né? A ser generosos, é uma espécie de: vocês estão tão contentes, receberam tanto, agora também não se esqueçam de dar a quem não tem. Para além destas concretizações mais ou menos óbvias, ao escutar a palavra de Deus, que nos pede que sejamos melhores, também pedimos a Nosso Senhor que a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, nos sirva para conhecer melhor Jesus. Nessa carta a que antes me referi, o Papa Francisco transcreve umas palavras sobre São Jerónimo que dizem assim: com a leitura assídua e a meditação constante, São Jerónimo fizera do seu coração uma biblioteca de Cristo. Conhecia Nosso Senhor porque lia as Escrituras com afeto, com atenção, dedicava-lhes tempo, e isso foi dando-lhe uma familiaridade muito maior com Nosso Senhor. Que conclusões práticas poderíamos tirar para a nossa vida? Eu sugeriria que este dia relance em nós o desejo de lermos com frequência a Sagrada Escritura, às vezes cada um terá a sua metodologia, mas às vezes pode ser propor-nos ler 5 minutos por dia, de uma forma sequencial, seguida, outra vez pode ser ler um capítulo, outra vez pode ser ler uma frase, mas que haja uma concretização. Às vezes perdemos tanto tempo com os telemóveis, não é? Se fizermos bem as contas, muito mais de 10 minutos ou 15 minutos por dia. Vamos tentar ligar-nos com uma mensagem que nos vem da eternidade e que está na Bíblia e que está dirigida a cada um de nós também. 5 minutos por dia. Uma outra proposta seria fazer um pequenino exercício ao sairmos da missa, dentro de uma ou duas horas, perguntarmos-nos qual foi a leitura de hoje. Das leituras que eu vi, o que é que eu me lembro? Lembro-me de alguma delas, ou de alguma parte de alguma delas? Porque isso dá-nos um sinal também da atenção que prestamos. E às vezes também pode ajudar a ficar com uma frase que nos relembre o que escutámos e que também nos sirva para alimentar a nossa presença de Deus. Poderíamos ficar hoje, sei lá, com as palavras do Salmo: as vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Eu terminava com umas palavras de São Jerónimo, que também encontramos naquela carta do Papa Francisco, a que referi, e que fazem pensar sobre a importância da palavra de Deus. Diz São Jerónimo: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a meditar no nosso coração a palavra de Deus, porque lhe damos a importância que merece.